Júnior Santorini. Faço o que os outros não fariam. Isso por si só é inovação. Precisamos de produções mais complexas. Vocês apenas entendem de harmonia. Você vai ver que eu mato a concorrência. Júnior Santorini na produção. Por essa, nem o futuro esperava. Júnior Santorini. Vocês me lembram de quão pouco nossa cultura avançou. Vocês estão presos no passado. Ofereço um serviço exclusivo. Você vai ver que eu mato a concorrência.